Ok, chegou a hora de celebrar. Jogue suas mãos pro ar. Vamos cantar. Foi Deus que me deu. Foi Deus. Eu venho te falar. Foi Deus que me deu. Eu venho te falar. Foi Deus quem me deu. Eu venho falar. Eu venho falar. Foi Deus quem me deu. Eu venho falar. Eu venho falar. Receba. Receba. O ar que eu respiro, o tempo e o sorriso, a sensação de alívio, o prêmio merecido, que faz repensar o que vem e virá, a tranquilidade que irei alcançar, os amigos que tenho, todo o meu desempenho, sei que até quando eu me surpreendo, é por sua permissão para que eu entenda, que estará comigo mesmo nas contendas, a lágrima que caiu quando perdi a batalha, a determinação para conseguir minha medalha, meus rendimentos e o sustento da minha casa, o entendimento para essa palavra, todo bem material que chegou em minhas mãos, todos os sonhos e desejos do meu coração, a leveza maravilhosa da unção e a inspiração pros versos dessa canção. Foi Deus que me deu. Eu venho te falar. Foi Deus que me deu. Eu venho te falar. Foi Deus quem me deu. Eu venho falar. Eu venho falar. Foi Deus quem me deu. Eu venho falar. Eu venho falar. Sentimento bom, no ritmo do som. Sente a batida, muda o clima, vem com a mão pra cima. Onde a gente chega, não tem desarmonia. Até a tristeza salta de alegria. Graças a Deus ganhei a vida e sigo entre o melhor e o pior. Igual Kamal, sou só, som sem som, sou só. Ok, foi Deus. Ok, quem me conhece sabe quanto eu sou grato. Desde o ar que eu respiro até o hambúrguer no meu prato. Eu posso correr, eu posso amar, eu posso tentar, eu posso trampar, eu posso viver, eu posso perder ou ganhar, mas vou continuar. Pelo rap, ainda é compromisso e não viagem. No domingo, Deus mano, queimando uma carne na laje. Pela família, porque acredita, louvo no flow. Não esquece, é o responsável por tudo isso, só agradece. Foi Deus quem me deu. Foi Deus quem me deu. Eu venho te falar. Foi Deus quem me deu. Foi Deus quem me deu. Eu venho falar. Eu venho falar. Foi Deus quem me deu. Eu venho falar. Eu venho falar. Não há no mundo nada que se compare. E te informar é o que a mim cabe. Lembra daquele louvor que diz ele tem preparado? Na guerra declarou que tá do nosso lado. Então receba em seu coração essa palavra e proclame aos seus que a grande parada é perseverar e acreditar no que ele ensinou. Tudo criou, tudo formou, aos seus ordenou. Creia somente e lembre-se sempre. Onde quer que esteja, eu estarei presente. Então é tudo com a gente seguir em frente. Esquecer o passado, planejar o futuro e viver o presente. Um dia de cada vez, sem se abater. Lembra, foi ele que deu a oportunidade pra você de ouvir esse rap e dizer aos seus: acreditem, pois foi Deus quem me deu. Deus quem me deu. Eu venho te falar. Foi Deus quem me deu. Eu venho te falar. Foi Deus quem me deu. Eu venho falar. Foi Deus quem me deu. Eu venho falar. Eu venho falar. Receba. Receba.